sempre nas suas emas cheio de espinho. Segue o seu caminho, com merda na algibeira. O Chico Vininho briga da cadeira. Chico Vininho. Junto nas lunetes, curtindo uma tipo de iluminar, sapato, play, bico de joanete. A noite vem já malandina, ele é o maior da cantareira. Absolute borbulha sempre a menina. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 63ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Ué. Hoje teremos a segunda das três emissões exclusivamente com músicas interpretadas pelo agrupamento musical Trovadores Aprendizes, um conjunto que certamente será uma incógnita para a maioria dos ouvintes, mas que em tempos fez furor no norte do país, nomeadamente em Vila Nova de Gaia, no início da década de 90. Continuaremos a escutar não as versões dos Trovadores Aprendizes, mas sim os originais dessas melodias, uma coletânea criada por mim próprio, na qual a música não para, tal como havia revelado na semana passada. Quando uma está a terminar, a faixa seguinte já está no seu início. Hoje iremos ter no ar uma quantidade considerável de músicas brasileiras, ao contrário do programa anterior. Iniciamos novamente com Rui Veloso, desta vez com o mítico Chico Fininho, o primeiro grande sucesso musical do Sr. Gaudêncio, mais uma vez numa versão retirada do concerto acústico realizado em 2003. De seguida viajamos pela primeira vez até ao Brasil, a primeira vez entre muitas hoje. O carnaval já passou, mas fiquemos com os acordes do samba com Cidade Maravilhosa. Cidade maravilhosa. Voltamos a atravessar o Oceano Atlântico, regressamos à Europa, mas aterramos um pouco mais a leste. Em Itália, nasceu um cantor, compositor, comediante, ator, apresentador de televisão e realizador muito conhecido, Adriano Celentano. Só lhe faltava ser vendedor de automóveis, por exemplo. O primeiro intérprete da próxima melodia foi Ben E. King, e Celentano fez uma versão própria de Don't Play That Song. Don't play it no more. Don't play it no more. Don't play it no more. No, no, no, no, no, no, no. Don't play that song for me. It brings back memories. Right away, I remember.

mais acima no continente americano nasceram os R.E.M. Uma das músicas mais conceituadas na sua carreira tem o título Losing My Religion. Oh, life is bigger. It's bigger than you. And you are not me. The links that I will go to. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying. Trying to keep eye on you like a hurt, lost, and blinded bull. Oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. A hint of a century. Consider this, the slip that brought me to my knees failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh, now I've said too much. Haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. Try, cry, fly, try. Just a dream, just a dream. Descemos de novo na América para ouvir mais uma melodia brasileira, original de Aracatu, Mal Acostumado. Foi com você, meu bem. Comigo?